As Estações, de Poesias Infantis, por Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. As Estações, de Olavo Bilac. O Inverno, Coro das Quatro Estações. Cantemos, irmãs, dancemos, espantemos a tristeza e dançando celebremos a glória da natureza. O Inverno. Sou a estação do frio. O céu está sombrio e o sol não tem calor. Que vença nos caminhos, trago a tristeza aos ninhos e trago a morte à flor. Há névoa no horizonte, no campo e sobre o monte, no vale e sobre o mar. Os pássaros se encolhem, os velhos se recolhem, a casa a tiritar. Porém, fora a tristeza, em breve a natureza dá flores ao jardim. Abramos a janela. Outra estação mais bela já vem depois de mim. Coro das quatro estações. Cantemos, irmãs, dancemos, espantemos a tristeza e dançando celebremos a glória da natureza. A primavera. Coro das quatro estações. Cantemos, fora a tristeza, saudemos a luz do dia, saudemos a natureza, já nos voltou a alegria. A primavera. Eu sou a primavera, está limpa a atmosfera. E o sol brilha sem véu. Todos os passarinhos já saem de seus ninhos, voando pelo céu. Há risos na cascata, nos lagos e na mata, na serra e no vergel. Andam os beija-flores, pousando sobre as flores, sugando-lhes o mel. Dou vida aos verdes ramos, dou voz aos gaturamos e paz aos corações. Cubro as paredes de era, eu sou a primavera, a flor das estações. Coro das quatro estações. Cantemos, fora a tristeza, saudemos a luz do dia, saudemos a natureza, já nos voltou a alegria. O verão. Coro das quatro estações. Que calor, irmãs, cantemos, como ardem as ribanceiras. Cantemos, irmãs, dancemos, à sombra dessas mangueiras. O verão. Sou o verão ardente, que vivo e resplendente, acaba de nascer. Nas matas abrasadas, o fogo das queimadas começa a se acender. Tudo de luz se cobre, dou alegria ao pobre. Na roça a plantação expande-se, viceja, com a vinda benfazeja do provido verão. Sol verão fecundo, nasce no céu profundo, mais fútil no arrebol. A vida se levanta, a natureza canta. Sou a estação do sol, coro das quatro estações. Que calor, irmãs, cantemos, como ardem as ribanceiras. Cantemos, irmãs, dancemos, à sombra dessas mangueiras. O outono. Coro das quatro estações. Há tantos frutos nos ramos, de tantas formas e cores. Irmãs, enquanto dançamos, saíram frutos das flores. O outono. Sou a estação mais rica, a árvore frutifica. Durante essa estação, no tempo da colheita, a gente satisfeita, saúda a criação, concede à natureza o prêmio da riqueza, ao bom trabalhador, e enche, contente e ufano, de júbilo a choupana, de cada lavrador. Vejo como o galho, molhado ainda de orvalho, maduro o fruto cai, interrompendo as danças. Aproveitai, crianças, os frutos apanhai. Coro das quatro estações. Há tantos frutos nos ramos, de tantas formas e cores. Irmãs, enquanto dançamos, saíram frutos das flores. Fim do poema.